A essência que revela quem faz rap por amor. Transparência que revela quem real, quem é ator. Resistência, rap peso, faz tremer os fingidor. Coerência em cada letra, dou meu sangue no compor. Não preciso me rotular pra mostrar quem eu sou. Quer ser tudo cheio de nada, mostra mais o sem calor. Atropela esses comédias, sigo tacando o terror. Mete bicuda, sente temor, os falsos somem igual vapor. Quem tá junto não esconde, não recua do conflito. Dedo no detonador, play no meu verso explosivo. Assim que assimilo, valores estão perdidos. Exalto opiniões, esquece dos princípios, papo reto não faz curva, pelo menos Jean de Alguim. Haja sempre com postura, o que se faz se paga aqui. Contra aqueles que destilam o veneno é sucuri. Ameaça não intimida, comédia que não dá conta. Perdido no caos, consumido pela insônia. Vendem a cura no comercial, tá legal. Aliena a massa, toda a colônia. Adia a depressão, o mar calmo vira onda. Para cada problema inventaram pílulas. Logotipos, emblemas, empresas lucrativas. Comerciais, farmacêutico, afeto emocional, abuso de entorpecente artificial. Bigueira vira farmácia, controla depressão. Pasta básica é virada, gasolina, combustão. Desemprego, falta grana, não falta disposição. Só pilaco produzindo das vielas suburbanas. É o rap sem massagem que mancha a maquiagem. Esmaga essa trap, MC só de boate. Se abre por um beat, tem postura de biscate. Aqui só tem a marca e tu querendo chocolate. Fiquei olhos famintos no estilo Portegage. Não só pelos hits que agridem verdadeiros ouvintes, muito glamour de vitrine. É, tudo nos trinks. Titi, titi, um brinde pra mim. Não, um brinde pra gente. Que fecha na voz, na alma, espírito presente. Se não fosse consciente, te mandava pro inferno. O teu nome, teu advogado, anotei no caderno. Tua defesa falha, nem o X-Men te salva. Teu X é planeta Xuxu, meu é mal com X-Saca. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Segue o caminho, sempre foi difícil. Muitas vezes sozinho, sem trampo pra shape, sem grana pra tape. Enxergar o destino, indo-se embora, não olhando pra trás. Caí no vento, venço braços portais. Engano a visão dos mortais, não caio mais, faço bem que me traz. Traços imortais nos muros, riscos de rua em tudo. Nas palavras vastas, pensamentos mais profundos. Estou vivo no mundo, não pelo mundo, mas só por já. Vai confiar em todo mundo, é teu mano, te passa pra trás. Leva até pro jazz. Não quero isso, quero rap invisto. Foco nisso, compromisso, rabisco, insisto, sagaz fico. Levanto, não mais fraquejo, calejo, peso é pancada. Já confiei, foi bem, receio, cada tropeço é porrada. Elevo a concentração, maior nível de compreensão. Sei que até se audição se sente a vibração do irmão, nem vão. Mesmo que aconteça um só tiração, a única estrela que conheço está no sonho nas mãos. Vejo várias tracks, clacks, mas sem percepção. Vejo nas manchetes, tags não saem de suas mãos. Cegueira do mundo, cifrão permeia em terra, ensinarei interesse no alastra. Boicote, farsa, petaca, queima, queima. Queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima. Queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima. Tudo que quer é ganhar tempo nos dons. A vida é curta, os dias mudam, poucos restos são bons. São vários os sons que antes ouviam nos gaps, com fone estralado em sessions, rap sem teste, só com as cassetes em track, que ergue o rolê que embarque. Faz arte que se repete, sei que se cair faz parte. Sua queda te deixa forte, né sorte. Pensei que força saco move, tende a fraquejar e não morre. Tento derrubar e só sobe, fortalece o espírito. Força que vem pra carregar seu fardo, zen. Meditação só faz bem, meditação só faz bem.